sonho. Lealdade. É isso que eu te transmiti com o rap, parceiro. Mas aí, cuzão, não conseguiu me parar, né? Porque os olhos quando vê, pede algo pra alma. Na íris se reflete muita calma, muita calma. Transtorno nojo de novo, muita raiva, ó. Aqui nunca tremeu e o meu piscina apala. Vai ter que fazer bem mais pra tentar me parar. Tentativa de homicídio, você comemora sorriso pro ar. O guerreiro aqui é forte pra você, não ajoelha. Não me esconda atrás do rap, porque rap é minha vida. Traficante de droga não, eu trafico informação. Não é na bala, seu otário, analfabeto de expressão. Sem forma, sem conteúdo, você atira em tudo no mundo. Cansamento do sistema, Charles Bronson, Ranzinza e mudo. Eu canto aquilo que vivo, está aprovado no ar que respiro. Você queria, eu sei meu filho, o Rian, por outros caminhos. Quem sabe pra você, um dia poder forjar. Pra contar quem me matou, que também o iria matar. Porque nas ruas, sem lei, SC ou não sei. Agredido, tava na cara, seu canto, rap é na cara outra vez. Guerreiro, não se esqueça, diga sempre a verdade. Se bate em uma face, não dê outra face para os covardes. Sei lá, sei lá. Quem? A revolta vem também. O caráter do homem tá no rosto, veja bem. Ninguém pede diamante, ouro ou prata. A gente só queria respeito com a quebrada.